sua falsa alegria. No seu peito ele sabia que ninguém lhe tinha amor. Mas ao ouvir de Eliseu uma palavra, sente que sua alma cala num orgulho vencedor. E a resposta que na mão tanto almejava, lá do céu é derramada pelas águas do Senhor. Desce ao Jordão, que a vitória te espera. Desce ao Jordão, que o Senhor quer te curar. Tira tua capa, vá com fé e ousadia. Deus promete o que confia, a vitória alcança. Como este homem, muitas vidas se escondem, suas chagas e feridas, suas almas a ceifar. Mas lá do alto, o Senhor que tudo pode, te levanta com mão forte, Ele quer te libertar. Pois se assim